Pelo 074 autorizado, puxa, Celeste, Antec. Camarada, obrigado. Controle Web 5809, informação Bravo, boa noite. Web 5809, meu cordial, desça para 2000 pés, ajustado no 097 na chegada à margem. 2000 pés, quando possível, proeditado, então, por retido. O senhor aceitaria a dona ou não? Pode ser, melhor ainda. Livre. Proedona, 5809 graus. Galeão, 4 horas e 11 de autonomia e 5-1 POB. 51, é isso? Afirmo. Ok, táxi à direita até o ponto de espera lá, mantém a posição agora. Táxi à direita vai manter o ponto de espera na posição, 1074. Siga. Autoriza a Cajura, presidente? Aguarde. Cena 224, autorizado. Autorizado, senhora Cajura, 224, obrigado. 4, livre alinhar e decolar na 1-0, vento 110 graus, 05 nós. Autorizado alinhar na 1-0 e decolar, 1-0, 74. Oceano 224, chame Recife 2685. 2685, 224, obrigado. Para 74, está alinhando, decolando da 1-0. Autorizado a decolagem, 110 com 0,6 dúzia. Entendi, autorizado a decolagem. Decolados 4-3, chame o controle 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia a todos. Controle Gol 1074, decola boa. 1074, controle, meu cordial, contato radar. Apenas confirmando da Eule da Brice, positivo, então. Tio. Obrigado. 1809. Está autorizada a aproximação ao ILS. Livre ILS, Web 589. Zero 3600, controle, boa noite, ajuste 1097, desça para 2000, chegando a Mari. 2000, 1097 na Mari, 3600. Com 1074, chame Recife 125 ou não? 1251, obrigado, bom dia a todos. ILS Web 509. Sim, check o trem, chama a torre, 1186. 186, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, Web 509, ILS 10. Visto o campo? Afirmativo, senhor. Ok, livre pouso 10, vento 1110 graus, 069, Web 509. Livre pouso na 10, confirme o vento? 120 graus, 120 graus, 059. Sente. Livre pós 10, 509. Web 5809, solo 5000, libera a direita na minha escuta. Prossigo táxi Alfa, Kilo Tango, pátio 3. Na sua escuta, Alfa, Kilo Tango, pátio 3, a Jet 503, 5809. Estabilizado, TAN 3600. Sim, chega o transformador de 1186. 26, obrigado. 00, estabilizado no ILS. Tem contato visual com pista? Afirmativo. Ok, o estado, livre pouso 00, vento 110 graus, 07 mais. Livre pouso, 3600. Foi Salvador, objeto 576, com informação para lá. Objeto 576, controle Salvador, chegada a mar e ajuste no 017, desça para 2000. Para 2000, entendeu? É, 1097. Solo 04, primeira direita, táxi Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, 09, 3600.